E o nosso tema para hoje, para esse sábado, é a lei do trabalho. Uma palavra bastante interessante, trabalho, né? Porque nós temos, cada um de nós tem um conceito sobre o que é trabalho. E normalmente o nosso conceito, ele vai numa determinada direção. Lá no dicionário diz que trabalho é toda atividade física ou mental realizada para alcançar determinado propósito. É bom, né? É. Os conceitos são bons. Atividade física ou mental. Porque nós estamos também passando de um modelo de vida que era muito mais físico uma vez para algo que está se tornando bastante intelectual ou mental. E às vezes determinados trabalhos, eles requerem essas duas forças. Mas realizados para alcançar um determinado propósito. Eu falei no início que nós sabemos o que é trabalho e nós temos uma ideia sobre ele. E vamos tentar falar um pouco baseado no que fala na lei de trabalho dentro do Livro dos Espíritos, que é uma das 10 leis naturais. O trabalho é uma lei natural. E aí ele nos diz, numa das primeiras perguntas, que a pergunta é o seguinte, até para a gente saber, e é bem curto esse trecho, tá? Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma pergunta. E aí ele nos diz, o trabalho, pela nossa natureza corporal, é para nós uma expiação. Nós precisamos dele para suprir as necessidades físicas que nós temos, corpóreas. Mas é também uma oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, de crescimento espiritual. Porque através do trabalho, nós criamos mecanismos mentais. Todos nós já passamos e nós conseguimos observar quando nós temos um jovem dentro da nossa casa e ele ingressa no mercado de trabalho, a transformação que se processa em pouco tempo, o amadurecimento. Amadurecimento psíquico. Inclusive, moral. Porque muitos daqueles conceitos que nós passamos dentro de casa, do lado de fora, eles também recebem e são obrigados, muitas vezes, a colocar alguns desses já em prática. Então, é uma oportunidade de transformação grandiosa. Mas o trabalho não é só a atividade remunerada. Por isso que eu disse antes, nós entendemos o trabalho como aquela atividade que nós saímos da nossa casa e vamos a um determinado lugar para, em contrapartida, recebermos um salário. Não é só isso. Esse é um tipo de trabalho importante dentro desse conceito espiritual. Mas não é só isso. Quem trabalha mais do que uma dona de casa? É difícil achar alguém que trabalhe mais do que uma dona de casa, que quando acorda já está fazendo alguma coisa e antes de se deitar estava fazendo alguma coisa. É um trabalho de muitas horas dentro de uma casa e não é remunerado. Então aquele conceito já fica de lado. No próprio Livro dos Espíritos ele nos diz que toda ocupação útil é trabalho. E é isso que a gente fala muitas vezes, e que até apareceu aqui uma frase antes aqui na TV, sobre a questão do trabalho. Porque o que é uma ocupação útil? O que é ser útil? É por um propósito, no mínimo, grande para mim, mas muitas vezes ampliado no contexto em que eu vivo. Sempre que eu movo forças para melhorar alguma coisa, eu estou realizando algum tipo de trabalho. Nós temos bem claro os trabalhos que nós executamos nas várias áreas, inclusive em casa. E às vezes não temos muito bem claro o trabalho espiritual. Porque quando nós desencarnamos, não é nem nós, mas vamos pegar esse exemplo. O que acontece do outro lado quando nós perdemos a veste física? O que nós vamos fazer? Alguns nos disseram há muito tempo atrás que se nós formos bons, nós vamos para um lugar de gozo e satisfação, o dito paraíso. Mas o que acontece lá no paraíso? Vão ficar só passeando? Não tem cabimento. a vida continua. A vida continua dentro daquele ciclo em que nós estamos inseridos. Nós, todos nós, precisamos de uma oportunidade para nos tornarmos úteis e para nos transformarmos, para nos aprimorarmos. Porque nós estamos num determinado degrau evolutivo e nós precisamos subir um pouco mais. Sempre que possível, um passo adiante. Um passo adiante e um passo acima. Na abertura, eu citei a equipe espiritual da casa, que trazem até nós as bênçãos de Deus. É trabalho. Eles não param de trabalhar e não cansam de trabalhar, porque isso é o que dá a satisfação, o vigor. É isso que faz com que a gente compreenda um pouco melhor esse processo que é, vamos falar do nosso mundo, mas é o universo trabalha, tudo, dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, colocando tudo aquilo que traz para um todo, tudo, a onda do mar que fica movimentando incessantemente sem parar. Imagina se as coisas resolvessem, hoje eu não vou fazer nada. O sol não apareceria, a lua também não, a terra parava de se movimentar. Muitas vezes nós pensamos isso com relação a nós. Hoje eu não quero fazer nada. Tudo bem, mas é uma oportunidade que eu estou perdendo. Falando sobre isso, a gente ouve com uma certa frequência, óbvio que dependendo de onde tu está, tu vai ouvir, algumas pessoas que detestam trabalhar. Só tem sentido a vida na sexta, no sábado e às vezes no domingo. O resto não precisaria existir. Outros são ao contrário. O trabalho é tudo. O único foco, o único objetivo é o trabalho. São dois extremos. Dois extremos, duas posições que a gente poderia dizer que precisam chegar num meio termo. Esse trabalho excessivo, de um lado, muitas vezes é uma falta de aceitação interna de que só tem sentido aquilo que eu faço naquele lugar. Só o meu trabalho é que tem importância, só aquela realização. E a vida, ela é muito interessante porque ela segue respondendo às nossas perguntas. Então as coisas que vão acontecendo não são imposições, são atrações. E nos dois casos, muitas vezes nós nos vemos obrigados a nos depararmos com situações inversas, em que nós não podemos mais fazer aquilo que nós gostamos. E aí então surgem as nossas perguntas, por quê? Acabei de dizer que nós atraímos isso, nós buscamos isso. Os nossos conceitos com relação a toda essa mecânica que é a vida, ele é muito importante porque ele vai definindo a nossa estrada futura. E nós temos muitos conceitos para serem transformados, modificados, alterados, refeitos, eliminados até. Muitos que não cabem mais no momento em que nós estamos vivendo. Capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o título Buscai e achareis, ou Ajuda-te e o céu te ajudará. Que, na verdade, nada mais é do que colocar em prática a lei do trabalho. Produz, seja útil, e as coisas vão acontecer na mesma proporção do que tu está fazendo. Às vezes nós queremos respostas muito rápidas. Eu fiz e já quero uma resposta. Demora um pouco, algumas coisas demoram um pouco mais. Mas, com certeza, a resposta vem no mesmo sentido que nós estamos fazendo. Principalmente quando se fala de intenção. Não da questão puramente visível, Porque muitas vezes nós fazemos a coisa para ser vista. E a intenção é outra. Eu queria estar longe daqui, eu queria estar em outro lugar fazendo outra coisa. Então aquele ato, muitas vezes, ele tem um significado muito pequeno. O significado é apenas o ato em si. Nós temos que estar de coração. Quando ele fala, ajuda-te, o céu te ajudará, é nós estarmos inseridos naquilo que nós estamos fazendo. Colocados dentro, arregaçadas as mangas, agindo dentro daquilo que nós acreditamos, que é o que diz o primeiro conceito, né? Realizando para alcançar um determinado propósito. Então, trabalho é algo grandioso, é algo que nos modifica, é algo que nos torna cada vez mais capazes em todos os sentidos. Tudo que nós temos hoje de qualidades, elas foram forjadas por cada um de nós. Foram trabalhadas, foram melhoradas, lapidadas, tudo. Tudo aquilo que nós ainda temos dificuldade, precisa que seja feita essas mesmas tarefas de lapidação, de melhora, continuação, para que elas venham também a se tornarem parte de nós. Sejam... Eu sempre costumo dizer assim, que tudo que nós fazemos fica a nossa marca. Tudo deixamos a nossa marca. A gente não percebe, mas os outros percebem. Então, muitas vezes, quando nós fazemos alguma coisa física, é fácil dizer, isso aqui foi o fulano que fez. Porque ficou bem feito ou não ficou bem feito. Num grupo pequeno, né? Mas tem marcas que ficam guardadas mais internamente nos outros. E são marcas que nós produzimos através daquilo que nós estamos fazendo. Então, fica como sugestão, três páginas a lei do trabalho dentro do Livro dos Espíritos. E depois o capítulo 25, que só as duas primeiras páginas são excepcionais quando fala dessa questão do buscar e do achar, do que nós estamos jogando e o que nós estamos colhendo, que são as mesmas coisas.